Olá, eu sou o pastor Renan da Costa e você está ouvindo o podcast Graça Livre. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Essas foram uma das últimas palavras que Jesus disse aos seus discípulos, após um longo discurso de preparação, no qual ele preparou seus discípulos para a sua morte. O curioso é que no mesmo versículo que ele fala de paz, ele fala de aflição. E parece um contrassenso, parece uma contradição. Como pode haver paz em meio às aflições? O segredo é que ele diz, tenhas paz em mim. Se a sua paz estiver baseada em qualquer coisa que está à sua volta, se a sua paz estiver baseada nas circunstâncias da sua vida, se a sua paz estiver baseada naquilo que você vê, que você sente, que você almeja, muito provavelmente você nunca conseguirá ter paz, porque sempre estamos vivendo em meio às aflições. Jesus nos convida a não ter paz no mundo, a não ter paz no dinheiro, a não ter paz na família, a não ter paz no trabalho, mas ele nos convida a termos paz nele, porque ele sempre será o motivo da nossa paz. E se nós formos satisfeitos plenamente nele, na pessoa dele e naquilo que ele fez por nós, nós nunca seremos frustrados, nós nunca ficaremos cabisbaixos, desanimados com os problemas, com as dificuldades do mundo, porque nele nós teremos paz. Então você consegue ter paz em meio à luta, você consegue ter paz em meio à tempestade, você consegue descansar em meio às ondas altas do mar, os ventos fortes do mar, porque você sabe que a sua paz se encontra somente em Jesus Cristo. Tenha paz nele.